Fala aí, galera, ligado no Meio da Bola. Meu nome é David Nick e a gente está começando aí o quarto podcast do MDB. Lembrando aí, sempre no começo dos nossos podcasts, a gente está no Twitter, www.twitter.com/mídia da bola. E hoje, novamente, para esse quarto podcast, a gente está aí com o Fagner Moraes e o Murilo Moré. Fala aí, galera. Fala aí, Fagner, não quero falar agora, não. Bom, e aí, galera do Mídia da Bola? Estamos aí, né? Esse quarto podcast, ó, muita coisa bacana. Hoje, vamos que vamos. É isso aí, galera. Vamos logo. Tô com muito desejo, peraí, daqui a pouco eu continuo falando. Bom, Fagner, então, enquanto o Murilo vai lá pegar a sua água, a gente começa aí com o campeonato inglês, né? Que tem alguns destaques hoje aí pra gente conferir. Começando aí pela o show do Chelsea, né? Contra o Sunderland. Um 7x2 inesquecível, né? Um 7x2 sensacional que o time do Chelsea aplicou no Sunderland. Um verdadeiro chocolate, um verdadeiro show. O que você pode definir desse jogo? Olha, foi um verdadeiro show de bola do Chelsea, né? O Ashley Cole, pra mim, foi o melhor homem em campo. Jogou muito bem o Ashley Cole. É, Anelka e Lampard também fizeram uma partida muito boa. O meio-campo do Chelsea jogou muito bem contra o Sunderland. Né? O Sunderland não teve a menor chance contra o Chelsea. Tanto é que nos 23 do primeiro tempo já estava 4-0. Então, quer dizer, o Chelsea jogou muito bem e facilitou as coisas também, né? Mas o Sunderland demonstrou muita fraqueza e levou 7 gols. É o medo do time do Sunderland após ter tomado 4x0 com 26 minutos do primeiro tempo era ter que fazer igual o Wigan fez no, na derrota para o Tottenham, né? O Tottenham venceu o Wigan por 9x2 e os jogadores do Wigan simplesmente devolveram o dinheiro do ingresso a todos os torcedores do Wigan. Então esse eu acho que era o medo do Sunderland, porque os jogadores do Sunderland, porque o 4x0 aos 26 minutos do primeiro tempo e o show de bola que o Chelsea estava dando. Até quem não sabia, até quem não estava acostumado a jogar bem, que é o Anelka, o Anelka matou a pau, cara. O Anelka mandou uma bola que ela pegou nas duas traves, que se entra, ia ser um gol épico. O Anelka jogou muito, o Ashley Cole, eu também concordo com você, foi o melhor em campo. Foi um jogo perfeito do Chelsea e eu acho que pintou aí o campeão inglês. Eu acho que vai ser o Chelsea. O Manchester pode até tentar, mas eu acho que não tem gás para chegar até o fim nesse ritmo, não. Bom. Eu acho que quem criou um Não, gás isso no depende final. muito. Eu acho que quem criou um gás no final, agora que tá criando um gás bom para alcançar o Chelsea, vai ser o Arsenal. Isso que eu ia falar. Eu aposto mais minhas fichas no Arsenal do que no Manchester. Mas o Manchester é o que tá um ponto atrás só, né? Ah, cara, mas eu acho que o Manchester não chega até o fim com esse gás todo que ele começou, não. Não, também não, mas é que assim, o Chelsea tentou. O Sunderland não foi um saco de pancada, não tá sendo um saco de pancada no campeonato, mas a defesa do Sunderland no último jogo foi um absurdo. Não tinha defesa. Não, a defesa do Os Santos é zagueiros horrível. não subiam, os zagueiros não desarmavam por baixo. O Chelsea nem precisa jogar muita bola para fazer 7. Exato. O Porque até buraco o que tinha Ashley pelo Cole lado jogou direito do bem. campo. Exatamente. O buraco que tinha do lado direito da defesa do Sunderland, o Ashley Cole deitou e rolou. Tanto é que ele fez um golaço. É. O Terry tava jogando de volante no primeiro tempo. É. Não, Ashley Cole jogou. Vai lá. Hã? Vai lá, pode completar. Pois é, né? Peraí, quem? Completar quem? Uai, quem tava falando aí, o Fagner, né? Não, Fagner, você sei falou lá. alguma coisa Ah, de agora. volante que eu não entendi. Ah, que o Terry, no primeiro tempo, o Sonner tava tão recuado que o Terry jogou o primeiro tempo de volante. Ah, sim. Tá todo mundo ali na linha da intermediária para frente da defesa do. Tanto é que o Ashley Cole É. praticamente jogou de meia esquerda no primeiro tempo. É. É, e então, saindo aí um pouco. Vamos, mais alguma colocação sobre o jogo do Chelsea? 7-2. Ah, não sei se vale como jogo do Chelsea, mas falando sobre o Chelsea, o Milan tá perseguindo o Joe Cole agora, né? Ah, o Joe Cole, que durante a semana teve um aumento de salário negado, né? Então isso estaria causando uma desavença aí entre o Joe Cole e a parte salarial, né, do Chelsea. Então o Joe Cole estaria de saída, né? Aí o Murilo antecipando aí que o Arsenal estaria interessado no Joe Cole. Agora mudando um pouco. É, quando chegar o campeonato italiano, o bicho vai pegar aqui, viu? Mas vamos continuar no inglês agora. Pois é, vamos lá. Vamos lá na escuridão no Liverpool. Vamos lá. O Liverpool tava ganhando tudo na boa do Stoke City. Mas no último minuto, novamente, o time sofre um empate. Ver a crise se alastrar no Anfield Road. Bom, o time tava ganhando por 1-0, gol aos 44, não, e tomou o empate com gol aos 44 do segundo tempo. E continuou distante aí dos primeiros colocados do campeonato inglês. Né? E o título eu acho que já foi embora, né? E agora a vaga na Liga dos Campeões também tá muito difícil. Ele tá 4 pontos do Tottenham, que é o quarto colocado, e a 2 pontos do Aston Villa, que é o sexto colocado, abrindo a vaga na Copa da UE, na UEFA Europa League. Bom, definam aí o jogo Liverpool-Stoke City. Horrível. Não, foi o primeiro tempo horrível mesmo. O segundo também. Os jogos do Liverpool têm sido horríveis. Até que achei o segundo tempo bem movimentado. Eu quase dormi no primeiro tempo do jogo. O primeiro tempo tava bem chato mesmo. Bom, E o segundo tempo também não foi lá essas coisas. não foram essas coisas, mas foi um pouco mais movimentado que o primeiro tempo. Não tinha como ser menos movimentado no primeiro tempo, nem chegar perto poderia ter sido. Tem muita coisa para falar também do Liverpool, não, que já foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Reading, né, perdendo em casa na prorrogação. Até meu post lá da coluna do inglês foi sobre isso. Agora eu vou ver, né, qual vai ser o próximo post sobre o Liverpool. Em outras palavras, o Liverpool tá chato. Não tem nada que possa do Liverpool. Tá chato. O que pode ser falado é que o Maxi Rodrigues chegou e, bom, vamos ver se dá alguma coisa certa lá no Liverpool, né? Eu tô Quer dizer, vamos ver se dá ou uma não, coisa né? certa. Ou não. É. Não, eu tô gostando dessa crise do livro, porque pelo menos eu tô tendo um assunto pra minha coluna do futebol inglês, né? Então tá ótimo. Crise do Liverpool! Exclamações, exclamações, exclamação. Não, claro que tá com crise no livro. Só uma fase. Não, isso aí já é crise. Apesar que o time tá em sétimo, né? Mas um time igual o Liverpool não é pra estar em sétimo. Até em sexto, né? Ah, mas Não, o time. os donos do Liverpool são bando de mão de vaca, velho. Não, pô, mas o time igual o Liverpool, com a história que tem o Liverpool, pra sempre tá no topo. Sempre tá na cabeça do campeonato. O Liverpool. O Liverpool é tipo igual o Milan. Só sabe jogar a Champions League. Ah, não sei. Pena que essa temporada ele não soube jogar muito bem, né? Não sou. Nem o campeonato inglês. E nem a Copa O da Inglaterra. Liverpool acho que deve ter sido. O Liverpool deve ter sido o primeiro time dos grandes que foi eliminado de tudo antes da metade da temporada. É. Eliminado de tudo na metade da temporada. Antes da metade da temporada. Exatamente. Bom. Que bosta, né? Pois é, cara. E o Portsmouth, né? Tudo acontece com o Portsmouth. Teve um jogo cancelado contra o Birmingham no final de semana, por causa de campo alagado. E agora eu vendo aqui, vejo que o Portsmouth ameaça entrar na justiça contra a Premier League. Ele quer entrar na justiça por quê? Por causa da neve? Quer processar a neve agora? Vai falando aí que eu vou ver por que que eles vão entrar na justiça. Ah, deve ser por campo alagado, né? Ah. É, vamos processar porque tá chovendo muito. Não pode chover. Tem que parar de nevar e chover. Tem que estar um tempo ameno para realizar todo o jogo. Eu acho que eles vão processar a Premier League porque a bola é redonda. No mínimo. Eu nem lembro quem tem nesse plantel do. Bom, pelo que eu vejo aqui, o Portsmouth acusa a Premier League de não repassar 8 milhões de euros que deveria ir para o clube. Porém, eu não sei de onde vem esses 8 milhões de euros, então não posso comentar muito. Alguém Vem do sabe rabo de dele. onde vem esses 8 milhões de euros? Sei lá. Faço nem bem. Pois é, então vamos. Tchau, próximo, né? Vamos abandonar. Não, mas o Portsmouth é engraçado, o Portsmouth, né? Quando ele foi comprado, vamos criar um time poderoso pra quebrar Chelsea e Manchester. A primeira contratação que eles fizeram foi Nwankwo Kanu. Não, cara, mas o próximo não tem como. O Portsmouth em 6 meses ele atrasou o salário 3 vezes. O salário dos jogadores 3 vezes. Não, o time tá em crise financeira. Assim, Ah, sei lá, é o Portsmouth, né? depois da onda Chelsea, todo mundo pensa que pode entrar com milhões de dólares em um time e fazer um time campeão. Não, não é assim que funciona, né? Manchester Porque City, eu não digo. funciona. Até o Chelsea que eu diga, né? Ele só ganhou a Champions League. Quer dizer, só ganhou a Liga Inglesa. A Champions League que é bom. Bom, a gente já falou isso na vez passada, né? Que o Arsenal confirmou o retorno do zagueiro Campbell ao time. Mais nada a declarar sobre isso, né? E por causa disso, o Senderos foi emprestado ao Celtic. Isso, é. A gente não tinha falado para onde que ele tinha ido, né? Então, Celtic é destino do grande zagueiro que deixa o Arsenal. Por causa do retorno de um zagueiro de 35 anos ao clube. Isso quer ter moral no clube, né? Pois é. Bom, o campeonato inglês hoje está muito parado, as notícias estão muito paradas. Eu quero ver o Não, tem tempo. uma do Manchester. Uma boa do Manchester. Tem o Manchester United, né? Que teria se especulado na imprensa inglesa que o Manchester teria entrado em contato com o agente do Pepe Guardiola. Mas não sei. O Alex Ferguson já tá quase aposentando mesmo, né? Quer dizer, ele já deve ter uns 85 anos. Então, já tá na hora, né, dele dar um. Ferguson. Não, tô brincando, mas ele deve ter Ferguson, acho que tem uns 75. 73. Ah, 68. por aí. 68. 68 68. anos, isso. Porque ele tava naquela final de Champions League entre Real Madrid e Frankfurt. Foi na Escócia, em Glasgow, 7-2 pro Real Madrid. Anos 50, o cara era atacante do Queen's Park Rangers ainda. Tipo, década de 50, o cara tava jogando. Auge da carreira. Coitado, eu não aguento mais nem pensar, né? Então, precisa de uma. Ah, mas Alex Ferguson é um dos melhores treinadores de futebol mundial. Não, com certeza, mas pô, o cara tem 68 anos, cara. Ah, isso sim, tem uma hora que tem que mudar. Não. Porque uma hora o cara vai morrer. É, com certeza. Já pensou meu avô treinando no Manchester United? Pô, que isso? Pô, fala pra ele fazer um teste lá, tá? É, quem sabe? Deixa eu saber se ele tá, né? Ele atualmente tem Mas sua é faixa de treinador. essa especulação do Guardiola fazer um ano de experiência com o Alex Ferguson pra depois treinar o time é até válida. Porque, querendo ou não, o Manchester United é o segundo maior time do mundo, né? Falar assim que Real Madrid primeiro, Manchester United segundo. Atualmente, né? Não. Não, se for pegar Boa. no contexto histórico, o Real Madrid é o melhor time do mundo e o Milan é o segundo melhor time do mundo. Ah, não. Não. Milan. Não sei. Milan e Juventus aparecem aí, vai, entre os 10 primeiros, né? Manchester é o segundo, certeza. Ah, não sei. Também acho. Manchester, acho que não chega aos pés do Real Madrid. Não, do Real Madrid é indiscutível. O que eu falo é o Milan em segundo no lugar do Manchester. Você acha, Ah, não, cara? acho que o Manchester é o segundo mesmo. O Milan pode estar em terceiro, vai, junto com o Barcelona, talvez. Bom, e além do Guardiola, o Barcelona contactou-se também com o José Mourinho, né? Atualmente aí na Internacional de Milão. Tá caminhando para ser campeão italiano, né? Com a Internacional. Bom, são dois grandes nomes. O Guardiola e o José Mourinho são dois ótimos nomes. Mas isso é futuramente, porque a história que o Ferguson tem no Manchester, isso aí é coisa de outro mundo, cara. Isso não vai ser por agora. Isso aí é um ato pensado aí, mais ou menos, pro futuro. Vamos mudar de país, né? Foram 20 minutos falando sobre a Inglaterra. O inglês tá muito parado, que isso? Vamos mudar, vamos lá pro italiano. Vamos deixar o italiano para daqui a pouco, porque eu quero ver o trem ferver. Vamos pro espanhol. Vamos para o espanhol. Bom, vamos. Murilo, dá aí o início pro espanhol. Bom, o que nós podemos falar sobre o espanhol? Vamos falar sobre Real Madrid, Barcelona, Valência chegando aí, né? Próximo ao Real Madrid. E só, porque vocês querem falar sobre o Jerez. E sua única vitória na La Liga. Quem foi o único time que perdeu pro Rennes? Ah, não sei, mas vale uma pesquisa. Vale, com certeza. Então, vai pesquisando aí que eu e o Wagner aqui, a gente veio aqui falar sobre o espanhol. Beleza. Bom, tem uma. Dando um pulinho só na Itália, mas voltando para a Espanha, o Livorno não quis. Ele só quer liberar o Candreva caso a Juve ceda ou de Uvinco ou de Cherry para o Livorno. Como eles não querem ceder nenhum dos dois, é possível que agora comece alguma negociação com o Gago do Real Madrid. Agora, Gago substituindo o Felipe Melo seria uma boa notícia para qualquer time, inclusive se o Gago se naturalizar brasileiro e defender o Brasil. Problemas técnicos aqui, mas Eu não sei que parte que tinha gravado, mas seria uma boa o Gabs na seleção brasileira e tirar o Felipe Melo também da seleção, porque a fase que o cara tá vivendo é. Tá doce. Tá doce. Tá tenso. Mas falando sobre o Spell, quando é que. Qual que foi a pergunta que eu tinha feito? Ah, quem que veio do. Quem o Rele levantou? Eu estou pesquisando de quem o Xeres ganhou, o Xeres ganhou no Campeonato Espanhol. Olha, sucesso pra quem ganhou. Sucesso pro time perdendo. Vai rolando aí, cara. Vai falando aí Vamos falar sobre. o jogo do Barcelona. Vai lá. Jogo do Eu Barcelona, vai lá, Wagner, manda aí. achei! Achei de quem o Xeres ganhou. Do Xeres ganhou. Eu sou foda, né? De quem? O Xeres ganhou no do Villarreal por 2-1 no Municipal de Chapin, na cidade de Ah, Zaragoza. tava jogando em casa também, né? O Neymar fez gol nesse jogo, não fez? Não sei. Não, não me faça perguntas difíceis de responder. Se fosse dentro de uma brigada, eles não teriam ganhado. Bem, tudo bem. Não, dá Nossa, muita sucesso pro sorte Vila pro Real, hein? Xeres também, porque tá osso, né, cara? O time tem 8 pontos e é o lanterna da competição. Bom, agora eu voltei. Nossa, mas se você for Já. colocar todos os últimos colocados de todos os campeonatos, todos não, né? Os mais importantes, o alemão, o francês, o espanhol, o português. Não, o português não é importante. Francês, espanhol, inglês, italiano, alemão. Esqueci de mais de algum, acho. O Jerez é, acho, um dos melhores deles, dos últimos colocados, assim. É. Mesmo tendo só uma vitória. Ele é um dos melhores últimos colocados. Os últimos Ou colocados seja, já podem dar tchau, né? os últimos serão os primeiros, né? Isso. Pô, que frase, que frase. Primeiros da segunda divisão. Exato. Como só Depois da isso. arrancada do Fluminense no brasileiro, eu não duvido mais de nada. É tudo possível. Eu não duvido que o primeiro colocado da segunda divisão é o 21º da Liga da Primeira Divisão. Como o Vasco. É, legal. É lógico esse raciocínio. A lógica do Murilo é muito sensacional. Pô, É ótimo, olhando a né, gente? tabela Pô. do Campeonato Espanhol com carinho, assim, eu vendo o Mallorca em quarto lugar, imaginando o Mallorca na Liga dos Campeões da Europa. O Deportivo é o quinto ou o sexto? Deportivo é o quinto. Tá um ponto, tá 2 pontos atrás do Mallorca. É, o Deportivo tá mó bem nessa temporada. De novo, né? A gente já falou isso no último podcast. É. Já. Já. Só me surpreende o péssimo desempenho do Sevilha. É o Sevilla com 30 pontos, Sem né? o Luis Fabiano. Foi o E volta semana que vem. Aí o Villarreal também tá muito mal na tabela, né? Décimo. Com 23 A pontos. Vila Real jogou bem quando tinha o Riquelme. É que chegou nas E semifinais uma da Liga dos temporada Campeões. só. É, foi em 2005, foi isso? 2006. Foi quando o Barcelona foi campeão. É, isso mesmo. Vamos pra Copa Africana, né? Não, calma aí, vamos terminar de falar aqui. Pô, não tem muito o que falar sobre espanhol, hein? Não, o Murilo tá doido pra chegar no italiano, porque ele quer falar dos times dele. Não, eu nem tô muito italiano, mas o Campeonato Paulista tá bom pra caramba. Não, não vou te falar. Ah, é, hoje a gente tem que dar mais rápido porque os estaduais estão aí, né? A gente vai comentar aí os principais estaduais. Bom, vamos deixar aqui então. Uma última. Ah, não, vamos lá. Tem alguma quentinha aí do espanhol? Não, não, não, não. Só tem aqui dizendo que o Luiz Fabiano tem chance de voltar a jogar nessa quarta-feira. Aí é uma boa notícia pro Sevilla. E também o atacante Marfinense, Coné, pode trocar o Sevilla pelo Mônaco. Uma grande. Ah, eu achei uma quentinha aqui do Real Madrid. Manda aí. Ó, pra você, torcedor dos Galácticos, Guti pode ser titular contra o Málaga. Aê! É isso aí. Pelo Sensacional. menos 10 jogadores em campo agora. Bom, então vamos fazer a vontade do Murilo e vamos pro campeonato italiano. Vamos lá? Mas já? Nossa. Uai, cara. Depois a Copa Africana, depois os estaduais. Então vamos lá. Vamos Eu lá. acho Eu começo falando bacana a gente de quem? começar com a derrota da Juventus. Isso, eu também acho bacana. Então, como eu voto do meu Eu irmão, não acho. a gente vai começar falando de. De que fala? De Chievo e Juventus, né? Acho que foi um bom jogo. Qual foi o resultado? Acho que foi 3-0, né? Qual foi, Moura? Foi 1-0 Chievo. 1-0 pro Que Chievo. lástima. Será? 1-0 pro Chievo. Mas vou defender, não vou defender o tiro ferrado, mas vou defender quem tá jogando fora de casa, é difícil, é complicado. Mesmo com a volta do Buffon, com o Delpiero titular, Pois é, né? aqueles Del Piero jogou safadinhos como titular. dos amarelos lá, os safadinhos dos amarelos nos derrotaram. Também foi estreia, não, a estreia de Paulo Lucci no ataque da Juventus. E eu quero fazer. Eu protesto, protesto. Proteste. Vou processar Por favor. o Granote. Vou processar o Granote, aquele uruguaio filha da mãe, que quebrou três jogadores da Juventus. Três. Não foram um? Dois com uma fratura Não do nariz, foram. não foi? Não foram um, não foi dois, e sim três. Nossa, dois. É, foram duas fraturas no nariz, nos narizes. E o Zebinar quase quebrou a cabeça. Nossa, isso é caso de polícia, cara. Que isso? Caso de polícia, o cara levou amarelo, mas só no segundo lance. Quando ele quebrou o canavaro, ele não tomou nada. Foi assim, a sequência foi. Ele acertou uma cotovelada no Grigueira, aí o Grigueira quebrou o nariz. Aí saiu o Grigueira e entrou o Zebinar. E isso no segundo. E o Grigueira saiu no primeiro tempo. O Zebinar no segundo tempo foi subir para dividir, para cabecear a bola. O Granote foi lá, deu outra cotovelada. Aí abriu um rasgo na cabeça do Zebinar. Para terminar a noite, assim, né? Vou quebrar todos os zagueiros da Juventus. O Cannavaro e Granote caíram no chão. E aí, pelo que eu vi, assim, lógico que não foi intencional, né? Mas o Cannavaro conseguiu bater o nariz na chuteira do Granote, ou o Granote conseguiu bater a chuteira dele no nariz do Cannavaro, pra mim foi o segundo, e quebrou o dito do zagueirinho. Ótimo. É o resultado e o resultado. Ele tá bom pra lutar o UFC, né? Tá bacana pra É, lutar o UFC, bacana. pra enfrentar o Tá. Kyoto Machida e tal. Bom, e lembrando que essas três contusões foi cometida por um jogador só. Granote, não é o Murilo? Granote, é só um jogador, conseguiu quebrar três. Pois é. Ele É. fez um hat-trick, Próxima rodada. literalmente. Agora na próxima rodada contra a Roma, tenho certeza que vai jogar Grosso, Chiellini, Negrotagli. Oh, meu Deus. Na lateral direita a gente deve jogar o Cáceres improvisado, que ele já volta de suspensão. Mas como é contra a Roma e é contra o Rize, temos chance de vencer. Isso são reforços Temos chance. ou desfalques? São desfalques. É, já eu Desfalques suspeitei desde o porque princípio. não. Se fosse só o Zebinar machucado, tudo bem. Mas Cannavaro e Grigueira são peças-chave. Peças-chave. Os três. É, 1-0 que Aí deixa eu ver, ó. Já para completar da Juventus, Rafinha pode voltar, quer dizer, mas Rafinha gosta de permanecer na mídia, né? Mais Não, uma de vez novo essa ele, história do Rafinha na Juventus. de novo, quase 6 meses de história, isso deve ter mais ou menos uns ele dois não deve anos que estão sair. colocando Rafinha no Juventus. Ele não deve sair. Do Schalke. Mas quem pode assinar contrato é o Moussa Dembélé, atacante do AZ Alkmaar. É uma boa venda aqui, dia quinta e três aqui estão machucados. Eu não gosto de depender apenas do Amaury, do Paulucci e do Fausto Rossi, que ainda é júnior. Né? Tá arrasado, né? Ah, tá tudo muito bom pro jogo. Tá tudo ótimo. Aí, não, tem mais algumas aqui da Juventus que achei interessante essa frase do Piero. Juventus quer vencer a todo custo. Quer. É o mínimo que o estádio de jogador. Bom. Que bom, né, que ele quer vencer. Se ele falasse eu quero perder, aí eu ia achar estranho. Que bom que ele quer vencer. É o mínimo que eu espero dele. Mínimo. Exatamente. E aí o Chiellini vai e fala assim, que todos estão com Ferrara. Ele falou isso com o Tutor Sport. Agora, ele falou, nós todos estamos com Ferrara e estamos todos no mesmo barco. Ou seja, terminar em décimo está ótimo, né? Se afundar, afunda todo mundo. Bacana esse espírito de união, tá bom? É que acho que o nariz do Chiellini dá uma segurada na água. Mas os outros não têm uma napa tão avantajada para... Só do Milan, né? É, e agora a Juventus é a quinta colocada com 33 pontos. Foi ultrapassada pela Roma e pelo Napoli, né? E agora a Juve pega... É a Roma ou o Moré? O quê? A Juve pega a Roma? A Juve pega a Roma. Isso. Nós vamos até o Olímpico Roma ganhar da Juventus, né? É. Grande jogo e uma disputa. Vamos lá, vamos lá. E a disputa entre Wagner e Murilo. É o Wagner. Ai, é bom lembrar que fanático. O Totti joga nesse clássico. É. O Wagner, torcedor fanático da Roma. E o Murilo, torcedor fanático da Juventus. Prometemos porrada para o próximo podcast. Ou não. Ou não. Quem sabe dar um empate, né? Então, se der empate, o Napoli, né? O meu Napoli, vai se dar bem. Se ganhar, vai se dar bem. Com certeza. É aí eu vou sorrir. Bom, e Ibrahimovic vence Oscar. De futebol, do não, futebol. Calma. Deixa o calma, vamos falar do Milan. Ah, é? Vamos falar do Milan. Eu queria deixar o Milan por último, pra gente colocar uma estrela pro Ronaldinho. Porque o cara matou a pau, então. Uma estrela não, coloca 3, 5, 10 estrelas. Deus, o cara. Ronaldinho é seleção. Ronaldinho é seleção. Eu acho que a gente devia fazer um programa. Ei, o Fagner sabe fazer rima. Hã? Como é que é? Eu acho que a gente devia fazer um programa inteiro pro Ronaldinho. Ah, né? Isso tem que ser feito, com certeza. Pô, vamos falar então, já que o Fábio insistiu. A gente vai falar do Ronaldinho que acabou com o Milan 4, né? 3 gols dele. Segundo jogo seguido, que ele faz um gol de cabeça. É um Ronaldinho de seleção, Fábio. Ronaldinho seleção. Rapaz, ele tá arrebentando e. Alô, Dunga. Posso quase cravar que ele estará no elenco que vai à Copa. Eu também acho. Concordo com você. E digo mais. Tem que ser titular no lugar do Robinho. Não, isso. Você colocou lá no seu blog que o. Vou até mandar o link aí. Lateral para o time da casa. blogspot.com. Eu bloguei do participante Fagner. Você colocou lá um post no seu blog. Eu achei muito interessante. As três formas que o Ronaldinho poderia entrar na seleção brasileira. Que foi no lugar do Robinho, no lugar do Elano e no lugar do Felipe Melo, não foi? É, eu coloquei algumas possibilidades, né? Eu e o Murilo, a gente estava discutindo já fora, e a gente gostaria muito de ver o Ronaldinho no lugar do Felipe Melo. Um time bem ofensivo, assim, com a seleção brasileira. É, ficaria um time bastante ofensivo, né? No caso, seria um... E querendo ou não... No caso, seria um 4-5-1, não é? Não, é, é ou... 4-1-4-1. É, um 4-1-4-1, esquema que o Avram Grant armou quando o Chelsea chegou à final da Liga dos Campeões, né? Que é um volante à frente, uma linha de 4 e um atacante só. Acho que esse esquema ficaria bom, porque ficaria com mais marcação na frente e não deixaria só o Gilberto Silva marcando. Essa seria a tática do sonho, né? Que as, gente, vamos ser sensatos. A gente quer ver gol, a gente quer jogar bonito. Com as 3-3 seria a melhor tática, é a melhor tática que existe. Sabendo jogar com as 3-3 é a melhor tática que existe. 3-4-3, sei lá, não precisa defender, faz gol, joga bonito. É, vamos voltar aos anos 50, placares elásticos, 7-4. Placares elásticos, 7-2. 7-2, 9-3. É, 5, nossa, 5-5, bonito, né? É, exatamente. Muitos gols, queremos narradores de garganta seca. É, exatamente. Ou pelo menos um. Não, pelo menos não. 5-5, sem 0-0, 1-1, 1-0. É. Meu, o primeiro tempo do jogo do Liverpool foi um horror, mas pô, tem que ser 4-4, pelo menos, no primeiro tempo. Bom, já que pelo menos narradores de boca seca. Queremos o Kleber Machado, né? Já que a gente vai mandar esse o link desse podcast pro o Kleber Machado, a gente vai mandar um salve aí, né, pro arroba o Kleber Machado ou não, né? A gente vai mandar um salve ou não. Bom, vocês decidem. É uma questão pontual. É uma questão pontual. Ou estrutural. Pois é. Ou vai. Ambas. Vamos mandar um salve coletivo. Vamos mandar um salve positivo, então, pro Kleber Machado, né? É, um grande ou não pra você, que você sempre seja pontual desse jeito. Vamos lá, galera. Não, vamos não. É, vamos continuar falando do Milan, mais legal. Nossa. Valeu. Bem melhor. Bom, então ele dá... Corta o parato, né? Poxa. Que isso, cara. Exatamente. Bom, e o Maradona, ele elogiou bastante o Ronaldinho na imprensa e disse o seguinte: a Argentina não é favorita para a Copa. Isso aí qualquer idiota sabe, porque o futebol que a Argentina apresenta é brincadeira. Mas ele pelo menos foi um pouco humilde, coisa que ele não era muito, ou não é? Ah, hoje em dia, pelo menos nos últimos 2 meses, elogiar o Ronaldinho Gaúcho é chovendo molhado, né? Porque ele tá jogando muita bola. Exatamente. Voltando ao Ronaldinho, será que voltou o Ronaldinho do Barcelona? Não. Ele nunca mais vai ser o Ronaldinho do Barcelona, mas ele já tá apresentando pelo menos 60% do que ele pode jogar e ele já tá apresentando isso. O terceiro gol dele, cara. Ele tá sendo contra o Siena. Ele tá sendo um Ronaldinho do PSG. Tá ali, só na dele. Exatamente. Sabem o meia do Lyon, Ederson? Sei. Então, pra onde ele pode ir? Pro Milan. 14 milhões de euros. O Milan também quer todo mundo, é impressionante. O Milan quer o Dzeko, quer o Ederson. Luis Fabiano. Luis Fabiano. O Milan nunca fecha o elenco. Impressionante. Quanto mais, melhor, assim, né? Ah, mas também pro Milan tem o Borriello, o Huntelaar e o Inzaghi, é melhor mesmo ter mais um atacante, pelo menos. Não, mas não, o Borriello tá jogando demais. Até o jornalista Nardo Bertozzi colocou no Twitter que o Borriello, que se fosse hoje que o Lipe chamasse a seleção, o Borriello mereceria ir para a Copa. Mas tem uma enquete, se não me engano, no Correio do Esporte, que os italianos querem Borriello na seleção. Hein? E merece. Tá merecendo, tá jogando muita bola o Borriello. tava jogando muita bola. Porque o Borrello é ruim. É. É esforçado? É. Tem um Pirlo que joga um pouquinho recuado e, tipo, assiste ele em quase toda jogada? Sim. Reflita. Tem um cara que tá jogando muita bola e tá deixando ele na cara do gol? Sim. Sim. Também. Vamos lá, Moren. Você mandou a gente refletir. Vai, manda. Não, já acabou. É só refletir dali pra trás. Ah, tá. Estou refletindo. Bom, e o... pra fechar aí o campeonato italiano, vamos falar entre de Inter e Bari. O brasileiro Paulo Barreto fez 2 gols, né, pro Bari. O Bari abriu 2-0, mas a Inter, com a pinta de campeã, empatou. Então ficou 2-2. E acabou, né? Mas calma aí, gente. Esse aqui é o podcast número 4, né? É. Então, vai lá no 3 e vê o que eu falei sobre o Bari. Que o Bari ia ser a pedra no sapato da Inter. Ah, cara, mas... Tá lá. Sinceramente, não vai ter o pedra no sapato da Inter. A Inter, pra mim, é campeão italiano. Se o Bari jogasse mais umas 2 vezes, aí, beleza. Mas, infelizmente, acabou no jogo contra o Bari. Não pode ter ainda. Não, já acabou. Essa foi a primeira rodada do segundo. Não, calma. Eu tô falando uma pedra que pode ser uma pedra no sapato da Inter. É o Napoli. Que eu acho que pode incomodar o time da Inter e a Fiorentina. O jogo é do Giuseppe Meazza? Contra o Napoli? Não sei, mas merece uma olhada. Calma. Olha, com o que o Milan vem jogando e com a Inter, o que a Inter vem jogando, o campeonato italiano, depois de 4 anos, vai ganhar uma emoção legal agora, nesse ano. Por causa do Ronaldinho Gaúcho, especialmente. Uhum. E isso já vai... Vamos ver na próxima rodada, né? A próxima rodada é Inter e Milan. Isso. Então, esse jogo vai dar o que falar. E Inter vai... A Inter vai jogar em casa, hein? Essa é a força daí. A Inter vai jogar em casa, né? E o Milan também. Né? Também. Mas só lembrando, dependendo do resultado de Inter de Milão e Bari na próxima. De Inter de Milão e Milan. Na próxima rodada eu retiro tudo que eu disse sobre a Inter campeã. Dependendo do resultado de Milan e Inter. É bom mesmo, é bom. Porque o Milan ainda tem um julgamento. Não, e só lembrando que no primeiro turno foi uma catástrofe, né? Milan e Inter foi 4-0 pra Inter. Ah, mas o Leonardo tava acertando o time ainda, tava começando, o time não tava totalmente entrosado ainda, mesmo sendo o mesmo time de muito tempo, faltava o Leonardo impor um sistema de jogo, faltava muita coisa pro Milan ser o que o Milan é hoje, né, então, mas você vê que a evolução do time é nítida, de 4-0, pra hoje a gente tá discutindo que o Milan pode ser campeão italiano. Com certeza. Não, mas aí tem outro lado também, né? Vai que o Snyder esteja numa noite excepcional. Exatamente. A Inter depende muito do Snyder, assim como o Milan está dependendo muito do Ronaldinho Gaúcho. Então pode ser um bom duelo pro jogo do final da semana. Ronaldinho versus Snyder. E olha, passeando pela da Inter, eu vejo que a Inter ainda pega o Napoli fora de casa. E o Parma também fora de casa. E o Palermo também fora de casa. Aí pega. São pedreiras. Aí são pedreiras. Eu acho que com o Palermo... O Palermo nem tanto, mas com a Fiore. E com a... Com o Napoli, aí sim. São pedreiras. Os três que eu disse, eu considero como pedreiras. Fora também os jogos em casa, né? Porque pode complicar. Tem a Sampdoria, que começou muito bem, mas tá mal. Mas pode complicar, claro, o jogo. Sampdoria faz tempo que não vem. Mas vamos ver, né? Falta um pouquinho pro jogo contra a Sampdoria. Outro jogo difícil da Inter fora de casa, a Udinese, em Udine. Muito complicado também. É, e o problema também desses jogos nesse tempo é que vai começar a emendar Copa Itália, Liga dos Campeões, então pode ser que o elenco comece a sentir, assim também como o Milan, né? Pode ser que o elenco comece a sentir um pouco também, e isso pode fazer diferença no final do campeonato. Isso. E quem pode se dar bem por causa disso é o Napoli e a Roma. E a Roma, porque os dois times estão, o Roma e Napoli, o... Fora a Inter, dos quatro primeiros, o Milan, Roma e Napoli estão em franca ascensão no campeonato. E quem pode subir também? A Juventus. Mas não vai subir. Não vai. Se começar, se voltar a demonstrar o bom futebol que demonstrou nos quatro primeiros meses da temporada, vai ficar boa a briga, até pelo título e pelas vagas na Liga dos Campeões, mas... Senão... Resumindo, se o Ferrara continuar, não dá. Não dá. Não, pai. Olha, eu zoei muito, Ferrara. Muito, muito, muito, muito. Mas os jogadores têm confiança nele. É, sei lá. Acho que o elenco também da Juventus é fraco. É fraco. Depender do Diego pra tudo é pouco. Perder jogador por lesão. Muitos jogadores de lesão. E. Bom. Perder pro Kiego já basta, né? Olha, eu acho assim. É, se o elenco tá a favor do Thiago Ferrara, não é possível que uma hora não vá. Se eles quisessem derrubar o Thiago Ferrara, eles já teriam derrubado há muito tempo. Se o elenco tá unido com ele, acho que uma hora, se a Juventus tiver que engrenar com ele, vai engrenar de novo. Acho que é questão de um pouco de azar, as contusões também, num cachorro, sei lá, mas não é possível que o time da Juventus não é ruim. Não é possível que o time não consiga encaixar até o final da temporada. É. Vamos colocar que a Juventus hoje é o Milan do começo da temporada. Aquele Milan que viajou para os Estados Unidos e foi mal pra caramba. Exatamente, é um time de longa informação. Exatamente, só que a Juventus parece que ela cresceu no momento errado. Uhum. Né? E o Milan parece que está crescendo no momento certo, na fase aguda da Liga dos Campeões, na fase aguda do campeonato que vem os clássicos, parece que o Milan cresceu e isso vai fazer diferença. Eu vi aqui no meu ponto, o chefe falando aqui para acelerar um pouco. É, vamos. Rápido, vamos falar aqui, do Oscar do Cálcio, melhor jogador do Ibrahimovic. Melhor jogador italiano, De Rossi. Melhor estrangeiro, Ibrahimovic. Jovem, Alexandre Pato. É. Goleiro, Júlio César. Zagueiro, Chiellini. Técnico, Mourinho. Árbitro, Roberto Rossetti. Gol mais de 2009, do Fábio Quagliarella. Que golaço. Que golaço. Até o fundo do gol. O prêmio do Sousa pelo Diego Milito, time do ano internacional. Milito também ganhou artilheiro. E o Giuseppe Pilon foi o ganhador do Fair Play. Depois a gente disponibiliza esse gol do Quagliarella, que merece um. Merece uma placa. Uma placa. Só pra arrematar, nenhuma surpresa. Nenhuma. Bom, vamos fechar então o italiano e vamos pra CAN. Copa. Eu quero colocar um pontinho aqui. Se o Given fosse goleiro de algum time italiano, ele seria o melhor goleiro da Itália. Fala aí, Fagner. Eu concordo, eu acho que o Given é um bom goleiro. Né? Tá em melhor fase que Buffon, Casillas e outros. Né? E merecia estar num time maior que o City. Também acho. Concordo. Então, vamos ver. Eu não acho não, porque até o Joey Hart é melhor que o City. Não. Lógico, o Joey Hart cata muito. Não. Pô, tudo bem, vamos pular, né? Que... Joey Hart melhor que quem? Que você falou? Que o Given. Não, nunca. Lógico que sim, meu. O Given tá catando demais, cara. Que isso? Que isso, cara. Bom, vamos mudar. Vamos tocar. É, vamos tocar. Vamos tocar. Depois a gente rola na porrada pra decidir. Vamos pra Copa Africana de Nações, então, né? já definido aí o grupo A, que Angola e Argélia empataram por 0-0, se não estou errado. E as duas avançaram, né? Mali venceu Malawi e pelo confronto direto, né, ficou de fora, porque Mali perdeu para a Argélia. E o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então, Argélia e Angola se classificaram para a segunda fase. Foi o grupo que vai imortalizar o jogo Angola 4 e Mali 4, né? Foi tivemos bons jogos, né? Esse jogo de hoje de Angola e... Angola aí? Argélia. Isso, Angola e Argélia, foi lamentável o jogo, foi 0-0, foi horrível. Eu dormi assistindo o jogo, né? Porque as duas jogavam pelo empate e depois, quando passou os 30 minutos da segunda etapa, os dois ficaram tocando bola. Tocando bola. Né? A Argélia, que chiou tanto em 82, porque armaram contra ela para ela sair fora, fez a mesma coisa hoje e eliminou Mari, quer dizer. É lamentável isso. É. E agora, a gente vai ter a decisão do grupo B, né, de Costa do Marfim, Burkina Faso e Gana. Esse grupo tem... Costa do Marfim já está classificada. Isso. Lembrando que esse grupo tem apenas 3 times, né? Portanto, cada um time joga 2 vezes. Costa do Marfim já jogou só as 2 vezes. Tem 4 pontos, já está classificada. E agora o grande jogo vai ser Gana e Burkina Faso, decidindo aí a última vaga. Se empatar, dá Burkina Faso. Gana, para classificar, precisa vencer o jogo para beliscar a segunda vaga do grupo B para a próxima fase da Copa das Nações. Vocês arriscam palpite aí em Burkina Faso e Gana? Gana vence. Também acho que Gana. Não sei, mas olha o mundo que a gente vive. Se fosse há uns 2 anos atrás, a gente não teria essa discussão sobre quem venceria. Era a Gana, com certeza. Agora, Burkina Faso tem a chance de empate para se classificar. Uma coisa... Não, e a Copa das Nações Africanas ainda dando esses resultados históricos, né? Ou seja, se apostar em Gana, pode ter certeza que é mais fácil Burkina Faso vencer. Se você apostar ou não, né? Ou não. É legal. Mas se você apostar na Burkina Faso, é mais fácil que Gana vença. Ou não. Mas complete, Murilo. É verdade. Bom, só isso. Não tem mais nada pra falar, não? Do grupo B? Ah, o grupo B ficou meio, né? Ficou meio assim por causa da saída de Togo, né? Então, um grupo que tem 3 participantes fica meio curso, chato, né? Exatamente. Sem graça. Pois é. Então vamos pro grupo C, então. Egito já classificado. Venceu os 2 jogos. Agora vocês me ajudam aí, que eu não sei quem Egito enfrenta. Egito enfrenta Benin e Nigéria enfrenta Moçambique. Foi um grupo muito tosco também, né? Nigéria deve vencer Moçambique e deve se classificar. Egito também deve se classificar. O Egito já está classificado. Então... Ah, esse grupo já está praticamente definido, porque Nigéria joga pelo empate na última rodada, e o Egito também joga pelo empate para ser primeiro, e se bem que pelo saldo de gols, acho que é meio difícil o Egito não ser o primeiro colocado. E o primeiro critério de desempate também é o confronto direto. É confronto direto, né, então... Então o Egito já é o primeiro colocado. Egito já, exatamente. Deve se classificar os dois mesmo, né? Egito e Nigéria. Sim, acredito que Egito e Nigéria... irão se classificar. Acredito não, é óbvio que os dois vão se classificar, porque tá muito fácil para os dois se classificarem. Bom, e pra matar, vai chegando no grupo D, né? Que tem a surpresa Gabão como o líder do grupo. Bom, o grupo mais embolado é o grupo D, né? Tem Gabão com 4 pontos. Todos têm chance de se classificar ainda. Gabão com 4 pontos. Camarões com 3 pontos. Tunísia com 2 pontos. E Zâmbia com 1 ponto. Gabão pega a Tunísia. Isso. Só um minuto que eu vou olhar. Eu acho que Gabão pega a Tunísia. Exato, é Gabão, Zâmbia, Camarões e Tunísia. Gabão, Zâmbia, Camarões e Tunísia. Gabão pega a Zâmbia. Gabão já tá classificado. Pra mim, Gabão já tá classificado. Camarões e Tunísia são um jogo interessante. Porque vão ser duas seleções tradicionais na África. Valendo uma vaga. Vai ser um jogo interessante. Você não acha, não? Também acredito, acho que Camarões e Tunísia vai ser um jogo bacana. Acho que esses dois últimos jogos do grupo D vão ser jogos bons, né, pelo que o grupo vem apresentando equilíbrio, né? Então acredito que sejam jogos também bem equilibrados. Ou não, né? Ou não, tudo isso depende. Pois é. Tudo isso é pontual. Ou estrutural, mas vambora. É, vamos tocar o barco. Ou ambas. Aí, o Moré falou. Bom, fechou, né? A Copa das Nações Africanas. Bom, vamos parar de ir lá para as gringas, né? Vamos voltar para o Brasil, vamos para os estaduais que já estão rolando. Bom, a gente vai falar basicamente aqui só dos principais, né? Que aí é Paulista, Rio Carioca, Gaúcho e o Mineiro. Apesar que o Mineiro não tem como falar, porque o Mineiro ainda não começou. A gente pode falar aí por cima aí, ou de outros estaduais. A gente pode. Eu volto para falar do Paulista. Eu também opto para começar pelo Paulista e acho que o Moré pode falar do jogo Monte Azul e Corinthians. Com Bora. certeza. Bom, o jogo acabaram. O jogo praticamente acabou com a pretensão do Corinthians daquela de vamos começar o centenário com o pé direito. Vamos centenário com o pé direito. Quebrar por 3-0. Pô, ele é amistoso, safado. E aí, contra o Monte Azul, vimos a entrada de Yarley no lugar, a entrada de Yarley no lugar do Federico e a entrada do Tcheco. Marcelo Matos e o Gisley como volante, Rodrigo pela esquerda, Alisson pela direita, Moraes e Tcheco armando para Yarley e Souza. Souza. Bom, com Souza não vai, né? Fez um Na bom cabeça jogo. O foi. cara Souza fez um bom jogo. Mais ou menos. Mas contra o Huracán fez um bom jogo. Eu não Agora nesse entendo segundo os jogo. corintianos. Não. Mas Eu não entendo os comparado pelo que corintianos. ele fez da temporada passada, ele fez um bom jogo ontem. Ah, não. Não. Não, assim, essa temporada começou com tudo pro Souza. Ele jogou razoavelmente bem. Se bem que Mas é que assim, a temporada o passada Yarley ele jogou também muito. começou com tudo, né? Começou com tudo. Quando subiu, ele deitou. Bom, o Yarley jogou muito. O Yarley tem. Não vou falar que ele tem que ser titular, mas. Qual a idade que ele tem? Os E como ele foi taekwondo? contratado no centenário, se ele não for titular, é mancada. O Thiago tá nem demais do jogo. O Neto, após o gol do Yarley, ele falou a seguinte frase. Não sei o que, não sei o que. O Yarley é craque e fez um golaço. Pô, o cara fez um gol de ombro. O cara fez um gol de ombro, trombando com o goleiro. E o cara me fala que foi um golaço? Pelo amor de Deus, cara. Mas foi o Pô, você Neto, tá de né? brincadeira Não, comigo, tá né, de pô? brincadeira. Todo mundo sabe que ele é corintiano, mas ele não precisa falar essas babaquices que ele fala, pô, do Corinthians. Que isso? Você, Moré, você é corintiano. Foi um golaço, gol do Iago? Acho que não, foi um puta gol cagado. Foi muita, muita, muita, muita. Não, eu não vou falar que foi um gol feio, porque eu já diria o rei Dadá. Não existe gol feio. O feio é não fazer gol. Então... Tá de brincadeira. Pô, que isso? Não, mas o Corinthians... Vamos colocar aqui. O Monte Azul não jogou mal. O Monte Azul jogou bem. O Corinthians jogou mal. O jogo foi ruim. Não, o jogo foi horrível. Mas o Monte Azul, ele se aproveitou da falha do Felipe pra marcar o gol. Que caçou o Borboleta. Né? Peraí. Teve uma bola que o Monte Azul, que o três jogadores do Monte Azul receberam no meio campo contra dois jogadores do Corinthians e eles não tocaram a bola rápido. Eu até coloquei isso no Twitter. Se o Monte Azul tivesse um time um pouquinho melhor, ele tinha ganhado o jogo ontem. Sim. Mas a gente quase perdeu com o gol do Ávalos. Assim como a gente perdeu do Barueri. Não. A gente empatou com o Barueri no começo da temporada passada no Paulista com o mesmo gol do Ávalos. Meu Deus. Põe, vocês devem estar assim, achando estranho as risadas do Murilo nos bastidores. Mas é porque você não sabe o que acontece aqui. Entre essa conversa. Eu acho melhor não expor isso ao público. A troca de links. Eu acho melhor não Skype. Então, vamos deixar quieto, então. Acho melhor não expor. Mas aí, voltando ao Paulista, o Corinthians melhorou bastante no segundo tempo, quando entrou o Bentinho no lugar do Moraes, que era o inútil então. Não conseguiu chegar ao gol, principalmente porque o Thiago Cardoso, que é o goleiro do Monte Azul, pegou. E o Edna teve azar nas suas duas chances no final do jogo, contra o lugar do Tcheco. Foi a melhor partida do Edno com a camisa do Corinthians foi ontem. Foi a melhor partida. E também o Souza. Que, mano, é verdade, né? O Souza poderia decidir o jogo num chute da entrada da área. E ele vai resolver o quê? Toca pro Edno. Bom, vamos pro jogo do Santos. Cara, para. Eu não entendo os corintianos. Parem disso. De criticar o Souza é craque. Então, você quer o Souza, já falei que a gente vende pra você sem problema. Cara, você quer o Souza no Atlético? O Atlético teve... Troca o Souza pro Tardelli. Não, aí você tá de brincadeira. É. Aí você tá de brincadeira. Tardelli matador do Corinthians. Não, aí o Caixa vai falar com... Souza. Não tem como, né, cara? Não, mas, cara, o Atlético teve perto de contratar o Souza aqui em Minas. Teve. Imagina, o Eterinho da Itatiaia cantando o nome do Souza. Ia ser muito legal. Pois é. É gol, que felicidade. Souza! Não, mas vamos embora. Deixa lá. Mas o cara tá matando a pau aí, cara. Na pré-temporada, no jogo contra o Arcan, ele jogou muito. É, o Moraes também. Mas são só jogos que não têm importância. É, se bem o Arcan veio... Me fala um que jogou bem contra o Monte Azul. Me fala um jogador do Corinthians que jogou bem contra o Monte Azul. Iago, vocês vão me matar, seu. Ah. Yarley. Pronto. O Felipe não, pegou o empate. Tirando o Yarley, o Escudeiro jogou bem. Não, outra do Por Neto. Por incrível que pareça, assim, o Escudeiro jogou bem. Quando tomou o gol, aquele gol, o Neto falou assim, a seguinte frase: um baita goleiro. Um dos melhores goleiros do Brasil. Pô, que isso, cara. Eu não tem como assistir jogo pela Band, não. Não. Não, e pior, falando agora, falando em Band, você... vai lá, Fagner. Fala a sua notícia. Agora que você falou no Felipe, quando o rapaz do Monte Azul saiu pra comemorar o gol, ele tentou chutar o cara. Aí isso foi legal. Não, eu pensei que você ia falar a parada da Band, cara. Quem é o novo integrante do comentarista dos jogos da Band, né? Da narração dos jogos da Band. A gente tem um novo integrante, não? Edmundo, o animal. Pois é. Novo comentarista do Campeonato Carioca, né, pelo Bandeirantes. Pois é. Boa sorte pra ele. Pois é, ele vai arrebentar, né? Ou não. Hoje eu tava assistindo jogo aberto. E tava lá o Edmundo. Toda vez que ele abria a boca, eu falava, puta merda. Ainda bem que o melhor de abrir a boca é fechar lá depois, né? Ou não. Ou não. Mano, como só fala bosta. Bom, então vamos passar então em todos os resultados dessa primeira rodada do Paulistão 2010. Bragantino 4. Alguém quer falar aí? Eu quero falar. Fala. São Paulo 1. Portuguesa 1, 2, 3. Acabou. Sem erro. Bom jogo. Excelente segundo tempo da Portuguesa. O São Paulo completamente perdido no 4-4-2. A Portuguesa foi com tudo e arrebentou no segundo tempo do jogo. Marco Antônio deitou e rolou. Arrebentou. E o Branco 0, Santos 4. Nem vou dizer nada da atuação de Paulo Henrique Ganso e Neymar, porque dispensa comentários, né? Agora eu tinha falado um adendo pro jogo contra o Santos. Posso? Vai. Vontade. Vai lá. Tava lendo, hoje eu li dois jornais com a atuação e tal. Vou assistir junto com o Santos. Ganso jogou muito. O Neymar também. Agora, assim, é por estrela, né, o jornal. Tipo, uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. O Ganso foi lá e tomou quatro estrelas. Justo. O Neymar também tomou quatro estrelas. Justo. Aí o Giovani dá uma assistência e toma quatro estrelas e falou que ele detonou o jogo e nem embora. Não, e o Giovani mesmo disse, joguei muito mal. Quem tá duvidando, vai lá. Globoesporte.com tá lá, a declaração do Giovani. Gente, o Giovani ele entrou em campo, ok, que ele deu um belo drible no zagueiro, que ninguém falou nisso, mas acho que vocês repararam o drible que ele deu. E tocou a bola, beleza, mas ele fez só isso. E ele detonou com o jogo. Assim, olhando friamente, o Giovani entrou, o time do Santos parou, porque o time ficou muito devagar. O time ficou dependente das arrancadas do Neymar pelo lado esquerdo, né? Quando o Giovani entrou, o Giovani mais enfiado dentro da área. O time ficou muito parado, o Giovani falta muito ritmo de jogo pra ele, mas ele já mostrou que é um cara diferente, né? Quer dizer, um passe, um drible, faz no futebol de hoje faz a diferença. Né? Mas pra mim, o homem do jogo foi o Paulo Henrique Ganso, ele arrebentou. Tava muito bem ontem. Concordo. E eu acho que quem vai dar alegria pro Santos... É o Breitner. Esse moleque joga. Eu sempre gostei do futebol do Breitner. Desde as categorias de base, ele joga muito, muito, muito. Ele joga bem. Bom, vamos para os outros resultados, né? Bom, vamos passar, então, nos resultados gerais, então, do Paulistão. Bragantino, alguém quer falar aí? Todos os resultados? Sim. Vai lá. Pode falar aí. Ah, beleza. Bragantino 4, Oeste 0. Rio Claro 1, Botafogo de São Paulo 3, Palmeiras 5, a gente esqueceu de falar do Palmeiras aí, ó. Vamos. Palmeiras é time meio inexpressivo. É, vamos enaltecer aí a atuação do Diego Souza. Palmeiras 5, e Mojimirim. E enaltecer a atuação. Enaltecer a atuação do árbitro. Porque no lance do primeiro que começou a fazer o gol, o armeiro tropeçou nas próprias pernas. O juiz deu a falta, deu o cartão amarelo pro Baraka do Street Fighter. O cara cruzou a bola. Cara, não é Baraka do Street Fighter, é Baraka do Mortal Kombat. É, foi velho. Isso, cara. Baraka do Mortal Kombat, né? Tipo, com a Shiva, com o Goro. Eu confundi com Blanca. Eu confundi com Blanca. Tá bom, vamos lá. Ituano 4, Mirassol 0. Ponte Preta 1, Santo André 1. Sertãozinho 1, Barueri 1. Barueri ou Prudentino? Barueri, né? Ou não? Barueri, não trocou de nome ainda. Esse jogo foi às 11 horas da manhã. São Sol de rachar. É. 0-0, né? 1-1. 1-1? São Paulo 1, Portuguesa 3. Monte Azul 1, Corinthians 1. Rio Branco 0, Santos 4. E São Caetano 2, Paulista 0. Bom, mais beneficiado aí da rodada. Eu quero enaltecer as atuações de Noroeste e Guaratinguetá nas duas primeiras rodadas da Série A2 do Paulistão. que derrotaram o grande Osasco. Foram duas derrotas magníficas do Osasco. Noroeste e Guaratinguetá estão na liderança com 6 pontos, juntamente com os dois times que eu não sei, porque eu não acompanho direito a Série A2. E só sei que o Osasco está na lanterna, mas tenho certeza que vai subir para a Série A1 em 2016. Bom, agora passando rapidinho aqui, a gente vai passar só pelos resultados, porque o nosso tempo está curto. Pelos resultados do Carioca: Bangu 0, Boa Vista 3, Olaria 2, Volta Redonda 2, Madureira 2, América 1, ou América do Bebê, que Madureira 2, América 1, Vascos 1, Tigres 0, Macaé 2, Botafogo 3, Flamengo 3, Duque de Caxias 2, Friburguense 0, Resende 0 e Americano 0, Fluminense 3. Alguma coisa aí pra falar do Carioca? Não. Não, né? A cena do Campeonato Carioca foi no jogo do Vasco, o Dodô puxando o ar. É. Que dois anos parado, ele sentiu muito a falta de ritmo de jogo e, né, não jogou mal. Eu esperava que ele jogasse pior. E agora vamos rapidinho lá pro Gaúcho. São Luís 1, Avenida 0, Caxias 1, Inter de Santa Maria 1, Canoas 1, Novo Hamburgo 2, São José de Porto Alegre 2, Juventude 2, Pelotas 2, Grêmio 3, Santa Cruz Jogaço. 3, concordo. Santa Cruz 3, Sportivo 1, Internacional 4, Ipiranga 2, Veranópolis 5, Porto Alegre 1. Alguma coisa para falar do Gauchão? A estreia do Gauchão? Grêmio jogou muito mal o primeiro tempo. Depois que entrou o Jonas, o time melhorou muito. E o jogo do Inter, a molecada do Inter deu conta do Ipiranga, né? Destaque pro Leandro, atacante com 19, que marcou 2 gols. Eu quero só fazer um adendo. Eu acho que a Bobocera, que vai. Alguns personagens da Bobocera que vai ouvir o podcast depois, tem que dar um abraço, torcer e falar que o Jonas joga muito. Só isso. Mas vão É o reclamar da Mickey. falta de pro... Mas vão reclamar Exatamente, da falta de profundidade. não pode reclamar da falta de profundidade. Eu acho que o Fagner pode protestar contra o Moré, porque ele acaba de twittar que Blanca e Baraka são a mesma pessoa. Então, Fagner, proteste. Mas não proteste agora, porque a gente está ficando por aqui. Está terminando aí com a quarta edição do podcast do Meio da Bola. Bom, despede Não, de calma, você. calma, calma. Tempo. Olha lá. O vídeo dessa semana. O vídeo dessa semana é um vídeo do Campeonato Alemão, da Ah, segunda divisão. é, cara, é mesmo. Bom, galera. Da segunda divisão. Vai, segue, segue. Não, eu vou explicar antes, aí você explica o vídeo. Bom, Beleza. edição passada do nosso podcast, a gente postou o vídeo do goleiro louco de Moçambique tentando se suicidar em pleno jogo. Então, isso trouxe uma audiência sensacional para o nosso blog, que no dia teve nada mais, nada menos que 100 visitas. Meu Deus. Então, isso porque o nosso amigo Agente. Wagner divulgou bastante, né, o nosso post e tal, mas agora, com essa homenagem pro Kleber Machado, eu tenho certeza que a gente vai ganhar bastante audiência ou não, né? Isso vai ser muito relativo. Então, a gente vai decidir aí, quer dizer, o Murilo vai decidir postar o vídeo do campeonato alemão que ele vai explicar. É com você, Murilo. É o seguinte, é um lance, não digo inusitado, diria babaca, assim como de Moçambique na semana passada, contra a segunda divisão do Campeonato Alemão, jogo entre Duisburg e Frankfurt, estava 4-0 para o Duisburg, jogando em casa, torcida feliz, né? Pô, estamos ganhando do Frankfurt e tal. E aí, numa saída de bola, a zaga voltou para o goleiro. O goleiro deu um toque um pouco fraco na bola e a bola foi para o meia Tippert, do Duisburg. Ele avançou até a entrada da área e encobriu o goleiro. Só que infelizmente a bola bateu no travessão. Ela voltou para dentro do campo. Ok. A bola bateu no travessão, voltou para dentro do campo e o juiz, que é o Mark Fritz, deu gol para o Duisburg. Os jogadores do Frankfurt ficaram indignados. Os jogadores do Duisburg ficaram surpresos porque eles sabiam que a bola não tinha entrado. Resumindo, a bola ficou entre 1 metro e 1,5 metro fora do gol, tá dentro do campo. E o juiz foi lá, falou que foi gol, afirmou que foi gol, assim, com toda aquela pose de que, se eu falar que foi gol, eu teria muita renda, mas que ele tinha plena convicção que a bola tinha entrado. A bola praticamente pingou fora da pequena área. E é isso. Não é um vídeo para ser engraçado, é um vídeo que revolta, sabe? Revolta o torcedor. O torcedor do Frankfurt deve estar pulando. Deve estar fazendo que nem o Beluso. E vai matar o Mark Fritz. E é isso aí, né? Foi isso que eu queria falar. É, uma certeza que eu tenho é que o ouvinte não entendeu nada que você falou, mas ele vai ver o vídeo, né? Então ele vai conseguir decifrar aí as palavras de Murilo Moré. Bom, galera, vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui com a homenagem de Pelé para Teresa, né? O vídeo aí enviado pelo nosso grande Murilo Moré. Despede aí, galera. E a gente vai ficando aí com homenagem de Pelé para Teresa. Vai lá. Falou, gente. Vai lá, Fag. Falou, gente. Um abraço e estamos aí preparados para a quinta edição do podcast que gravaremos essa semana Ou não. ou não. Pois é. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. E não esqueçam de seguir a gente no Twitter, www.twitter.com/mídia da bola. Até mais. Falou, galera. Aí, me assina lá também, ó. José Serra Underline. No Twitter, tá, gente? Beijo. Mas eu então queria que vocês ouvissem o que eu fiz. Tá certo, porque se tivesse o que eu fiz para agradecer a Deus. Minutinho. Beleza, linda, beleza, mulher, fantástica, o antigo e o moderno, que bela mistura, beleza, linda, beleza, você é grande.